2228 mais um minuto 4. Obrigado. Autoriza a puxa BS acionamento com fonte risco após copiar a autorização. Passarei 2228 no pátio 3, assim, autorizado a puxa acionamento após pelo táxi. Passou, está 468 para o táxi, está com o CM30 da bom, está alternado, resiste 3 horas de autonomia. Passarei 268, pode iniciar. 4738, fique atento ao depois da companhia ingressando na remoto no 3. Assim que possível, segue o táxi a parte 1, táxi Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 08. Ok, 28 no ajuste, pátio Ola Índia, reporte de espera, reporta pronto, táxi 4738. Passarei 2228, assim, autorizado para o espectramento no pátio 3, reporte pronto, táxi. Passarelo 2228, autorizado, Serra Drago, Quebec Vito, conforme rota do plano de voo, nível de voo 180, saída Arbor 1, transição Elefa, decola 10, primeira curva direita, transponda 5276, frequência do controle 120, décimo 8. Autorizado 180 para a vitória da conquista, decola na Arbor 1, transição Elefa, primeira curva direita, chama o controle 208, transponda 5276. Passarelo 2228, o conselhamento foi correto, reporte pronto para o táxi. Sete chamas, obrigado. Eu tô autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 150 graus, no metro de ano. Autorizado a decolar, 4732. Para o táxi, passarelo 2228, CLB 56, 3h40, Salvador. Segue o pátio até a saída do pátio 3. Saída do pátio 3. voo 7491. Voo 7491, segue via Pátio 1, Taxo Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 08. Pátio 1, Índia, reporte pronto de espera, mesmo de volta, 7491. Próximo, 4732. 4732, já está autorizado a decolar, está no 0, vem pelo 5 graus, 0 decolar. Decolar. Decolar. Com 592, estamos em uma milha para o externo, visual com pista 10, estabilizado. Voo 592, completa sinal, chame o turno e continua no 8, vem 95. 1895, até logo. Voo 592, na escuta da sua. Oi, afirmo, boa noite, voo 592, passando externo, visual com a pista 1 a 0. Voo 592, ajuste no 08, o seu autorização agora para a autorização do curso. Aguardando a autorização, voo 598, de gravidez. Passarelo 2228, próximo ao parque. Passarelo 2228, segue o bang da Gol no táxi no Pátio 1. Seguir até lá no mesmo, é poste no ponto de espera. Vamos aguardar o bang aqui, passar para seguir o ponto número 2. Passarelo 2228. Voo 592, autorizado, pouso, pista no zero, vento 160 graus, 059. Voo 592, livre, pouso, pista 1 a 0. 14738, decolado aos 24, chame controle Salvador, 130, 298. 308, já, bom fim de semana. Comente. Bom dia, Sam, 4732. São 4732, contato a rodagem, preparo nível de voo 350 e 300. Ok, o nível é via Momo. 7491 visual com fraturação 1 0. Sim, Matheus. 7491, após o pouso do banho da companhia na pista 1 0, está autorizado a alinhar e manter. Pista 1 0. Excelente, após o pouso ali manter. Já estamos em identificação, chegada do médio não autorizada, vou ir direto para o médio para interceptar a chegada. O altímetro Salvador no 08, desça para o nível de voo 080. Então, bora para o médio. No solo 26, libra direita, segue via Alfa e Juliette, portão 10. Libra na direita, Alfa e Juliette, portão 10, voo 592. Autorizado em decolar, pista 10, vento 140 graus, 074. Autorizado, 7-2-2-3-8, pronto? 7-2-2-3-8, autorizado, Daniel e Matheus, transado. Alumena 08, aciona identificação, chegada a Vomex não autorizada, vista via, chegada para nível de voo 060, altímetro na 08. Sete 491, chame Centro Recife, frequência no 200 decimal 8, alterna no 26 decimal 1. 3390, 7491, bom dia. Bom dia. Centro em 520, você para 2000 pés, altímetro na 018, autorizado ao final do procedimento LL, que se liga, pistão na 0, reposto estabilidade. Sentido 1910, distance via to 3000 feet, altimeter 1018. 3000 feet to 1018, altimeter 1-9-0-0. Azimuth 908, deixa para o nível de voo 050, altimeter 1-0-0-8. Portão 09 autorizado, puxo para estacionamento, atuaste para o táxi. Isso é uma tarde, não é possível. 1018, clear the electric heading final approach, call me status. Roger, we're using 1980 knots and to have the three level for you established on the airlift runway 10, because you know 1810. Agindo na 08, visto para 3 detalhes de chegada ao altímetro no 08. 3520, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. Torre Salvador, 3520, sinal 10. 3520, avistado por motorizado pistão 0, vento 1, 4 0 graus, leve zero. Autorizado Serra Brava, o meu foco SWAT via peso no 17, nível de voo 370, sai da Puca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva, esquerda, transponda 5410, frequência do controle Salvador, 120 das 8. Argentina 1910, good evening, continue approach, stand by for land clearance, Canadian 1018. 1018, stand by, 1910. 08, desce para 2 mil pés, tenha gama 018, autorizado o final do procedimento LS, se liga pistola 0, reporta estabilizado. Então 3520, no sol aos 45, direita, segue via Alfa, forte antes da Juliette, manda essa frequência. Direita Alfa, reportando para Juliette, canto 3520. Para 2018, chame centro Recife, frequência número 128, decimal 8, alterno 26, decimal 0, passando 2228. 2288, um carro 60, volta na semana e até. Certo, land, runway 10, wind 150 degrees, 05 knots. Certo, land, Argentina, 1910. Bom, 05, taxa autorizado até o Tavares Portão Medus. Tá, estou autorizado até o Tavares Medus, vou na 05. Agiliza, ingresso a Juliette para 05. Agilizando a Juliette para 05, da 3502. Está autorizado o Sofia Taxi e a Patron Taxi em Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro 1008. Ponto 1025, as esperanças da TAM, da Patron. Pode ser utilizado uma taxa de Apache de Índia, com espera, chama pronto, Argentina 1910, on ground at 48, indicated by the right. Taxi cruise via Alpha Hotel at Taxi. Just maintain this frequency. Argentina, runway via Alpha Hotel, taxiway Juliet, Argentina 1910. Detalhes e instruções aguardam a autorização para ele. Brasil, Luna, Taxi Brasil. A gente está no 08, um bom entrador. Bom dia. Oi, Salvador. Bom dia, Azul 6908. Azul 6908, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1,5 graus, metro de elétrica. Contrato final no zero. Azul. Pouso do Embraer da Azul. Na pista no zero, está autorizado a LR manter a pista no zero. Position for taxi Julia. Maintain position before Julia and request the ship you at the gate for Argentina 1910. Argentina 1910, could you say again? Request CPU. This car. Do you request phone? Para o caso do voo 192, está com 134, 3 horas e 52, na contrada. Apresado, ele é escrito no 0192. 192, tem que revisar para a velocidade de aproximação final. Está em sede, está 192. 1908, no solo 53, vira à direita, segue via alfa, quilo 43. Fica tentando o balizador, bater essa frequência. A sua escuta alfa, quilo 43, né? Uma nova vida. Eu sou um animal, né? Eu vou te ver, uma vida. Confirma a aeronave que reportou o animal? É, um azul. Próximo à faculdade. Gente, Gola 025, copiou? Deu mais um. Deixando a Julia da Argentina 1912. Argentina 1910. Approve Juliet to send 1-1. Juliet to send 1-1 and send 1-1-0. Let me request if you are able to contact us ground power source and electrical source. Argentina 1-9-1-0, we inform the airport administration. Thank you, sir. Gol 9025, autorizado a colar, turno 0, vento no 50 graus, médio grado. Desde o colar, turno 0, gol 9025. Confirmar o melado 08, ingresso naquilo, né? 6908 acima, azul 6908, autorizado Alfa Kilo Pátio 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo. Procedimento da presença? Firmo. Firmo, senhorita, tem condições. Gente, reporta estabilizado dos operadores no país, 892. Gente, 892. 0025, decolado 56, chama controle de Salvador, 120, 28. 08, observação. Contato radar, se você nível ativou 400, após 2000 pés, vem direto líder. 2 avistado, com localizado pista no 0, vento 1 no 4, 0 grau, 079. Localizado pouso, boa noite, através. Autorizado da colagem, estou no zero, vento no 5 grau, 0 5 grau. Autorizado da colagem, está no zero, gol 192. 18, 12, autorizado Juliette para o portão 08. Juliette 08, voo 98. Control, 1172, atinge identificação, chegada para médio não autorizado. Deixa via chegada para o nível de voo 050, QNH na 018. Pois, nem o tipo mantém a chegada, aguarde a possibilidade de voar, Duna. Número 92, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. turbulência, separatismo pés, altímetro na 018, autorizada final do procedimento e LOTX em direção a zero e porta estabilizada.